jovem, pra onde vais com essa pressa maluca? Os teus problemas vão te fundir a cuca. Espera um pouco, a hora é da razão. É, ei, ei, jovem, essa motoca vai levar-te ao perigo. Eu quero um papo muito sério contigo. Seja qual for o grilo, tem solução. Escuta, filho, Jesus quer dirigir tua vida, quer devolver-te a calma perdida. Olha que ele é o amigo legal pra valer. Fica com ele, o teu caminho vai florir, podes crer. Ei, jovem, a vida é bela, a estrada é longa e comprida. Me dá a mão e vamos curtir a vida com Jesus Cristo dentro do coração. Jesus quer dirigir tua vida, quer devolver-te a calma perdida. Olha que ele é o amigo legal pra valer. Fica com ele, o teu caminho vai florir, podes crer. Ei, jovem, a vida é bela, a estrada é longa e comprida. Me dá a mão e vamos curtir a vida com Jesus Cristo dentro do coração. Falei! Ei, jovem, sei que tens o teu guru. Ei, jovem, mas Cristo é meu guia. Ei, jovem, também pode ser o teu.